Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho. Vem me dar um beijo-flor, meu pedaço de mau caminho. Eu não quero surra de açoite, só quero ver sua dança. Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança. É, no mexe-mexe, no bole-bole, seu corpinho mole chega pra balar. Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chegar devagar. No bole-bole, no mexe-mexe, tem tanto se remete que mexe o meu coração. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. Diz aí. No mexe-mexe, no bole-bole, seu corpinho mole chega pra balar. Eu fico você no pagode chegar devagar. No bole-bole, no mexe-mexe, se remexe que mexe meu coração. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. E tudo fica mais formoso, pois eu vai e vem gostoso. Esse corpo tão cheiroso, querendo me enlouquecer. A concorrência morrendo de inveja, princesa. Com olho grande você, alegrando o ambiente, sempre muito atraente, deixando o pagode quente com seu lindo visual. Juro que até perco o sono, querendo ser dono do material. Diz, mexe, mexe, mexe, no bode-bode, eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chegar devagar. No bode-bode, no mexe-mexe, se remexe que mexe meu coração. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. Ai meu Deus do céu, que coisa, hein? Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho. Vem me dar um beijo-flor, meu pedaço de mau caminho. Eu não quero surra de açoite, eu só quero ver sua dança. Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança. De mexe, mexe, no bode-bode, seu corpinho mole chega pra balar. Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chegar devagar. No bode-bode, seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. E tudo fica mais famoso, você vai e vem gostoso. Esse corpo tão cheiroso, querendo me enlouquecer. A concorrência morrendo de inveja, princesa. Com um olho grande em você, alegrando o ambiente, sempre muito atraente, deixando o pagode quente com seu lindo visual. Juro que até perco o sono, querendo ser dono do material. É, no mexe-mexe, bole-bole, seu corpinho mole chega pra balar. Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chegar devagar. No bole-bole-bole-bole, mexe-mexe, você tanto se remete que mexe meu coração. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. De ai, que beleza. Eu fico pensando se pode ou não pode, você no pagode chegar devagar. É, ai, mexe-mexe, hein. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. Seu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão. É, quando ela chega no pagode é só mexe, mexe, mexe, bole, bole, bole. Mexe, mexe, mexe, bole, bole, bole. Ai meu Deus do céu, me segura.